alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, meninos. Alô, meus amigos. Alô, minhas amigas. Alô, gente. Pode chegar pra perto aí. Vamos lá. Vamos começar o nosso programa. Tô chegando. A partir de agora, Maurício Fares com vocês. Olha, não importa a distância, onde quer que você esteja, do norte a sul, de leste a oeste, Oiapoque ou Chuí, eu tô que tô aí do seu lado. E é com muito carinho, com muita alegria, que eu cumprimento a todos vocês e pedindo a Deus que nos dê, assim, a realização de todos os nossos sonhos. Olha, hoje no programa eu tenho uma carta de destaque muito boa. Eu já li essa carta de destaque de hoje, é muito boa. Eu tenho também aqui, olha, Ataíde Alexandre, Adalberto e Adriano, Roberto Carlos, Milionário José Rico, Márcia Ferreira, aquela música We Were the World, né, com vários artistas. Então, são todas músicas que eu estarei dando destaque aqui no programa daqui um pouco. Aliás, eu vou até começar trazendo logo a primeira de hoje. Vamos nessa, não é? E a primeira carta é com Beto Santos e a participação do Francis e Juliano. Toma! Então, toma lá! Roda, meninos! Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. É Beto Santos e a onda agora é toma, vamos que vamos. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Chegou fim de semana, tô a fim de zoeira, pode ser balada ou até micareta, pode ser qualquer festa, só quero estar no meio, hoje eu tô com tudo, dando abraço e muito beijo. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, safado. Chega pra cá pra cantar comigo, meus amigos Francis e Júlia. Deixa pra nós que o negócio agora é toma, moçada. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Vai começar na sexta curtindo uma balada, vou ficar bonito no meio da mulherada, sábado tem micareta, já estou me preparando, domingão tem cervejada e a galera me chamando. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Valeu, meus amigos Francis e Juliano. Pois é, essa carta de destaque de hoje é gostosa, viu? É uma delícia. É a carta da mulher feliz de Corrente no Piauí. Alô, menina, mulher feliz de Corrente no Piauí. Gostei muito da sua carta, viu, menino? Gostei mesmo. Daqui um pouco vocês vão conhecer também essa historinha dessa menina aí, viu? Mulher feliz de Corrente no Piauí. Mas agora vamos trazer aí o Maurício Fares para cantar Solidão da Praia. Eita, esse aí também foi um grande sucesso do Maurício Fares. Então roda lá, meninos, roda. Música.

mas todos paravam os seus carros, aguardando aquele cidadão terminar o que ele estava fazendo de ajudar os patinhos a subirem no meio. Ninguém buzinou, ninguém ficou naquela agonia, que se fosse aqui no Brasil, estava todo mundo com a mão na buzina, querendo que o cara tirasse o carro da frente para eles poderem passar. Mas lá na Itália, você vê, a educação do pessoal, viram que ele estava tirando aqueles animaizinhos de uma situação de perigo, e pararam e ficaram aguardando tranquilamente, pacientemente, sem uma buzina e sem ninguém demonstrar impaciência. É isso que a gente vê, que a educação de outros, nos outros países, nesse aspecto, é muito grande. Aí, depois que ele terminou, os patinhos todos subiram, ele entrou dentro do carro dele, saiu, e todos saíram normalmente sem problema algum. Ah, como seria bom se aqui no nosso país fosse dessa forma, viu? Se as pessoas também aprendessem a respeitar. Ah, seria bom demais. Olha, vou trazer uma dobradinha agora. Ataíde e Alexandre, eu me enganei. Depois, Adalberto e Adriano, separação. Epa, então roda as duas lá, meu irmão. Conheci uma menina que parou logo na minha. Amor à primeira vista, coisa linda, uma gracinha. Dei uma volta com ela no meu carro importado. Achei que tava abafando com a gatinha do meu lado. Eu me enganei, a turma tira um sarro. Ela não gostou de mim, ela gostou, foi no meu carro. Eu me enganei, a turma tira um sarro. Ela não gostou de mim, ela gostou, foi do meu carro. Eu fiquei desconsolado e do carro me livrei. E pra não ficar a pé, um cavalo eu comprei. Arrumei uma namorada, dei uma volta com ela. Agora só quer saber de ficar grudada na cela. Eu me enganei, agora é assim que eu falo. Ela não gostou de mim, ela gostou, foi do cavalo. Eu me enganei, agora é assim que eu falo. Ela não gostou de mim, ela gostou, foi do cavalo. Vendi o carro e o cavalo, resolvi andar a pé. Tá fazendo quase um ano que eu não arrumo mulher. Agora tô sem mulher, tô sem carro e sem cavalo. E por que ninguém me quer? Agora é assim que eu falo. Eu me enganei, eu não tô com nada. Sem carro e sem cavalo eu não arrumo namorada. Eu me enganei, eu não tô com nada. Sem carro e sem cavalo eu não arrumo namorada. Vendi o carro e o cavalo, resolvi andar a pé. Tá fazendo quase um ano que eu não arrumo mulher. Agora tô sem mulher, tô sem carro e sem cavalo. E por que ninguém me quer? Agora é assim que eu falo. Eu me enganei, eu não tô com nada. Sem carro e sem cavalo eu não arrumo namorada. Eu me enganei, eu não tô com nada. Sem carro e sem cavalo eu não arrumo namorada. Eu me enganei, eu não tô com nada. Sem carro e sem cavalo eu não arrumo namorada. Eu me enganei, eu não tô com nada. Sem carro e sem cavalo eu não arrumo namorada. Programa Maurício Fares. Thank you. sido o motivo da nossa separação. Se é que se cansou de mim, não pude perceber. Intimidade ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu, você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Vem me dizer onde errei. A força do meu amor, amor que não aceitou uma outra mulher. Ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu, você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Vem me dizer onde errei, e eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos e o seu beijo de amor. Eu quero provar pra você a força do meu. Ah, minha gente, vamos seguindo com o nosso programa. Eu falei a carta de destaque, falei, né? A carta de destaque de hoje é interessante, cartinha bonitinha. É a carta da mulher feliz de Corrente no Piauí. É, menina, daqui um pouco eu vou trazer a sua cartinha aqui, viu? É, vocês também querem conhecer uma historinha bonitinha? Fiquem ligados, fiquem atentos, tá? Já, já que eu trago aí pra vocês. Agora, quem é que vem pra cantar, hein? Quem é? Ah, agora são vários artistas. É aquela música que foi feita aí para arrecadar fundos para fome lá na África, vocês se lembram? É na época ainda do Michael Jackson. Então, essa música aqui foi um grande sucesso e realmente arrecadou muito dinheiro na época. É We Are The World, são vários artistas que cantam. Então, vamos lá, vamos curtir, vamos matar a saudade dessa música gostosa aí. Change. We are mother, God's great big family, and the truth, you know love is all we need. Make a better day, just you and me. Estamos apresentando o programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Fares. Eu estava vendo aqui uma paisagem linda da África e uma cachoeira linda, maravilhosa. A cataratas fica na África, no Rio Zambeze. São as Cataratas Vitória. Elas ficam na fronteira entre a Zâmbia, Parque Nacional, né, da Túnia, e como é que é mais lá o nome do outro lugar, rapaz? Eu esqueci agora o nome. Ah, sim. Fica na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue. Mas agora, essa cachoeira tem um fato curioso, que as pessoas chegam até a beiradinha, dentro d'água, por dentro d'água. Você chega, entra, você mergulha num poço antes da queda, antes de começar a cair a água, e você chega na beiradinha, sem despencar, porque parece ter um paredão, é um poço natural que se formou ali, então tem um paredão e você então pode chegar e se debruçar e olhar para baixo, vendo a altura que é. A altura aproximada, sabe de quantos quilômetros? De quantos metros? De 350 metros de altura. E você chegar ali naquela beiradinha com a água pela cintura e olhando para baixo. Ah, mas isso, nem morto eu faria isso. Aí como diria, nem morta, Creuza. Vou nada. Eu que já tenho medo de altura, ainda mais numa cachoeira, vendo a água batendo em mim, quase me empurrando lá para baixo. Eu vou chegar na beirada ali, mas nem por brincadeira. Mas que é lindo o lugar, é, viu? Que é muito bonita essa cachoeira, não tem, as Cataratas Vitória, é muito bonito, sim, sem sombra de dúvida, né? Olha, agora Jean e Giovanni vão cantar Fonte de Desejos. Roda lá, meninos, roda, roda. Uma fonte de desejos, me fascino com seus beijos. Tudo que faço me lembra você. Te vejo em meus sonhos, em pensamentos. Não te esqueço um só momento. Esse amor me faz sofrer. No meio da noite uma dor me consome. No meu desespero eu grito seu nome. Distante assim é tão ruim. Isso me dói demais. Preciso tanto do seu amor, como ele eu tenho paz. Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. Seu amor é uma semente, o meu coração é um jardim que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim. No meio da noite uma dor me consome. No meu desespero eu grito seu nome. Distante assim é tão ruim, isso me dói demais. Preciso tanto do seu amor, como ele eu tenho paz. Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. O meu coração é um jardim de mim. Ainda com referência que eu estava falando aí sobre as Cataratas Vitória, é que o nome desse poço que tem, que as pessoas mergulham e chegam até a beiradinha antes de despencar da cachoeira, é conhecido como a Piscina do Diabo. Só sendo mesmo, viu? Porque eu vou te contar, que coisa mais perigosa. Como é que foram descobrir que poderia entrar por dentro desse poço aí e chegar até a beiradinha da cachoeira com água passando numa velocidade e uma força incrível e ter esse paredão? Como é que se formou esse paredão ali de forma que a água passa por cima do paredão e forma aquela piscina? Incrível, né? Eu tenho um medo danado disso aí. Já vai que de repente esse paredão se rompa aí, exatamente na hora que eu estiver lá dentro, vou nada. Aí vai se ele se rompe aí, lá vou eu com o paredão e tudo para debaixo. Prefiro ficar aqui onde eu tô quietinho, aqui não tô correndo perigo nenhum. Olha aí, vou rodar agora, conselho de amigo. Sabe quem é que canta? É o milionário José Rico. Amigo, vejo quanto está errado, fazendo da sua esposa uma empregada. Que coisa horrorosa, tem muita gente que faz isso, que acha que a mulher é só para ser empregada dele, não é? Então, roda aí o milionário José Rico, menino, roda. Amigo, veja o quanto está errado, fazendo da sua esposa uma empregada. Cuidado que você ainda vai perdê-la. Esta mulher está sendo mal amada. Se você der a ela o que dá outra, joias caras, roupas finas e tudo mais, você vai ver que ela é muito mais bonita. E além de tudo, é somente sua e de ninguém mais. Amigo, esta mulher chorou pra dar a luz a cada filho, sei que sofreu. E agora você a maltrata e despreza. Esta coitada, pobre mãe dos filhos seus. Amigo, não precisa sentir vergonha de ouvir a verdade nua e crua. Você tem a felicidade em sua casa. Cuide bem, se a perder, a culpa é sua. Amigo, esta mulher até chorou pra dar a luz a cada filho, sei que sofreu. E agora você

Você é meu sol, meu amor, minha vida. Eu espero que dessa vez não aconteça novamente, igual quando você se aposentou e deixou a todos nós quase mortos de saudade. Beijos, meu querido, e que Deus te abençoe nessa nova jornada. Estarei todos os dias te ouvindo e com o coração cheio de felicidade. Meu ídolo, Maurício Fares. Sua ouvinte número 1, Raimunda Melquíades, a mulher feliz de Corrente, no Piauí. Ah, isso me traz muita alegria, viu, gente? Essa carta aqui, na verdade, ela foi enviada para o meu endereço particular. Que essa menina, ela tem o meu endereço, a Raimunda Melquias, ela tem meu endereço, e ela mandou essa carta diretamente para o meu endereço de correspondência. E eu tive a oportunidade de conhecê-la. Depois que eu aposentei, teve uma época que eu fiquei aí, logo quando eu me aposentei, eu viajei por algumas cidades, viajei por alguns estados, naquela tentativa de amenizar um pouco, que para mim também foi muito sofrido, foi muito doído. No momento em que eu me afastei dos ouvintes, aquilo para mim doeu demais da conta. E aí então a forma que eu achei assim de tentar diminuir aquela saudade, aquela dor, era viajando, indo conhecer algumas pessoas que a gente tinha um contato maior, que era o caso de um ouvinte que mora em Santa Rita de Cássia, na Bahia. É o nome dela, é Lizarda Marques. Ela é cega de nascença, mas era uma pessoa alegre. Ela não é uma pessoa alegre, muito feliz, uma pessoa que tem um carinho enorme, enorme mesmo. Tinha um carinho por todos nós da Rádio Nacional, e aquilo me trouxe muita alegria. Então eu tive lá em Santa Rita de Cássia, eu tive na cidade, eu tive em Corrente, no Piauí, que é a cidade da Raimunda Melquíades, conheci a Raimunda Melquíades. Então isso para mim foi assim uma alegria muito grande. E hoje eu voltei, né? Quando eu voltei a fazer programas de rádio, ela também foi uma das incentivadoras. Ela me deu muita força no começo. Ela falou: Maurício, você deve voltar a fazer programa sim. Por que que não? Você fica aí agora com esse negócio aí que tá velho, que já tá superado. Que nada, rapaz. Você dá de 100 a 0 nesses jovens de hoje. Não é bem por aí. Não interpreta as coisas dessa forma. Eu acho que cada um tem o seu valor, não é? Mas aí então eu fiz de uma forma que eu pude voltar a trabalhar, e isso me trouxe muita alegria, me trouxe muita felicidade. Algum tempo já se passou desde que eu voltei a fazer programas, mas ela sempre me pedia que eu fizesse esse depoimento em nome dela aqui no programa. Então, por isso que vocês vejam que algumas coisas que eu falo aqui se referem a fatos do começo, quando eu voltei a fazer programas aqui na Rádio Estúdio Brasil. Mas eu resolvi então trazer a cartinha dela para exatamente dar essa satisfação e dizer da minha alegria em poder estar novamente junto com cada um de vocês. Muito obrigado, minha querida amiga, mulher feliz de Corrente, no Piauí. Sabe que você, viu, Raimundo, é uma pessoa que eu quero muito bem, que está sempre aqui junto comigo, no meu coração, uma pessoa que eu quero bem demais da conta. Então, felicidades para você, fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida, tá? E aí, você é fã da Márcia Ferreira? Então eu vou rodar a música da Márcia Ferreira para você. E também vai para todo o fã-clube da Márcia Ferreira. Meu amigo Clodoaldo Dantas, que é o presidente do fã-clube, tá aí. Márcia Ferreira, desculpe, mas não vou te esquecer. Opa, mas não posso te esquecer. É esse o nome da música. Então, roda lá, meninos! Amor, estou de volta. Quebrei o nosso trato, tente compreender. Amor, não feche a porta. Eu tenho tanta coisa para te dizer. O nosso desacerto não foi definitivo. Não, não pode ser. Desculpe, mas não posso te esquecer. Ninhos, paguei por entre espinhos, pedras, vendavais.